alegria, alegria, alegria, criatividade, criatividade. E é claro, muita pressão. Pressão. Muita pressão. Segundo! E DJ Dinho Pressão. Muita pressão. Atenção, caçadores. É chegado o grande momento. A dupla pressão do Pará vai assumir o comando do gigante. Agora, agora, agora. A maior pressão de aparelhagem do mundo vai começar. A pressão vai subir. Agora que a pressão vai subir, agora sim, Marinho! A pressão vai subir. Subindo, indo! A pressão vai subir. Bora que tá na hora! Está no ar, Gordidinho Pressão, é bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido. Segura! Apaga, acende, e a minha produção mostra como é que é. Apaga, acende, apaga. Só quem tá feliz aí, joga as duas mãozinhas pra cima aí. Cadê o grito da minha galera do Paysandu aí? O grito da galera do Clube do Remo! Só quem tem amigo corno aí dá um grito! Quem tem amigo viado faz barulho aí! Quem tem vizinha fofoqueira aí dá um grito! Só quem tá gostando, joga as duas mãozinhas pra cima, bate na palma da mão! Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, três, dois, pa, pa, pa, pum! Bate na palma da mão, vai! Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate na palminha! Bate na palminha! Bora, bora, bora, arrepia! Fala, meu parceiro Igor do Posto Rana! E aí, dona Barbie? Essa aqui mexe com o cérebro, a mente e o corpo vai tremer! Cinco, quatro, Cyber Produções do meu parceiro Maico registrando tudo aí, ó. Vai, só maravilha pra cá, só maravilha pra cá, vem cá, fudeu, vem cá, só maravilha. E aí, pancadão? Só maravilha pra cá, só maravilha pra cá, só maravilha pra cá. Bora! All you people in the house, get up and scream and shout, say hey, hey. Mais pólvora! Mais pólvora! E o meu parceiro Rodolfo dos Super Meninos, ele já falou, tô contigo, moleque, vai pra cima, vai pra cima, vai, vai! Joga a mão pra cima, maçãozinho, dá um grito! Para. Joga pra cima, galera, joga pra cima e dá-lhe soquinho pro céu! Vai, vai, vai, vai, e doida! Tá no grau, tá no grau. Oh! hoje vai rolar dessa vez. Quem é cucu? Quem é cucu? Quem é cucu? E aí, Raul Gital? Ele já falou. Quem é croco, vai pro croco. E aí, empresário Quinho, obrigado pela moral, moleque. Já tá no som, que diz do valor. Crocodilo vai. E nosso parceiro Anderson, daí, Raul Chigui. Ele também já tá na área. O cara que comanda a marca do Gigold. Bota logo no telão aí, neném. Segura. Vai pro croco. Senta, bucha, filho. Meu parceiro Rodolfo também já tá na área. E aí, Maicon Vasconcelos, o nosso super menino já na área. Fora panelinha. Cyber Produções e mais um daqueles que vai dar o que falar. Bota pra cima aí, Michael. E olha a minha ponta esquerda como tá bonita aqui, ó. Obrigado pela moral toda a galera que hoje marca presença aqui, ó. É o bloco Crocolongo. E aí, Chiquitai, bora, Cristina, prepara que lá vem pressão. Vai, tchau. Dia 30 de março tá chegando. O baile do presidente vai ser lá no Paraclube. Presença do DJ FP, do Tribala, Crocodilo e Mauro Sonho. Vai ser assim, ó. Deixa na batida, na batida, na batida. Deixa na batida, na batida, na batida. Meu parceiro, passo da família Maguari. E aí, é o dedo do mal falado. Bota pra tremer, bota pra tremer. E treme tudo, vai tremendo, treme tudo. Vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. Vai tremendo, treme tudo. Bora, meu parceiro Renato Reis. Passa o pano aí, moleque. É a referência e pressão que tá no ar. 3, 2, 1, 0. Tá rolando o gritinho pra cá. E o meu parceiro DJ Jeguinho, o homem que comanda o blindado, já tá comigo. Alô, Jeguinho. Olha o gritinho, olha o gritinho. Olha o gritinho, olha o gritinho. Olha o gritinho, olha o gritinho. Eu quero ouvir. Hoje eu quero ouvir o gritinho. Agora. É muita onda, meu irmão. E aí, parceiro Macaquinho, o homem que comanda o Macaquinho Saúde tá comigo, um abraço, moleque. E a nossa GLG também tá na área. Prepara que vai explodir. Vai. Olha o batidão, tá rolando. E a pressão não pode. Bora que o bagulho tá doido. a Cyber Produções vai mostrar como é que é. Só quem tá feliz aí, dá um grito aí. Cadê o grito das virgens? Cadê o grito das sinceras aí? O grito das solteiras aí. Só quem tá gostando, joga a mãozinha direita pra cima aí, ó. A mãozinha direita. E conta cinco, gordo, diga assim, ó. Cinco, quatro, três, dois, um. E foda-se! Ô, tomada desgraçada! Quem comanda? Quem comanda, Adriana Mix? Se fala, quem comanda? Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho. Os fugitivos também já estão na área. E aí, meu parceiro Jonas, você, Leonão, Robert, tá toda a galera aqui dos fugitivos. E aí, Bruno Vermelho, um abraço pra você do Dinho Pressão. Dinho Pressão. Leonardo Ribeiro, você também, o Gabriel, nossa panelinha também tá em peso. Segura! Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. E a nossa amiga Rose Batidão, ela já tá no comando animal e falou: esses gordinhos são muita pressão. E o nosso amigo Thiago Tormento falou: vai, vai, vai, gordinho, vai, vai, vai, Dinho, vai, vai, vai, já. Chute certo, tá no telão, dormindo. É o paga na hora da galera. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Ela vem pro crocodilo pra pegar de ladrão. Ela vem pro crocodilo pra pegar de ladrão. Pra pegar, pra pegar, pra pegar de ladrão. Yuri Eduardo, já por ali só na manha. Tamo junto, bora pra cima. E meu parceiro é o vizinho do Mega. O nosso motola já tá por ali. E ele é o vizinho. Ele dá muito balão na pressão do animal. E nosso parceiro Paulinho, Paulinho da Adidas, DJ Paulinho da Adidas, também já tá por ali. Um abraço especial aqui dos irmãos Paulinho. Gordinho, segura, tô tocando e o show fica pressão. Gordinho, tô tocando e o show. E o nosso amigo Marcelo do Rock, o velhinho tá na área. Ela vem pro crocodilo. E aí, Marcelo do Rock, segura, moleque. De ladrão pra pegar de ladrão. E aí, Paulinho Paxi, um abraço pra você, meu brother. Toma, toma, toma, toma, toma, que pressão, vai. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá... E aí, meus fugitivos? E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, aqui no crocodilo. Meu amigo Alan Xavier. Everybody's gone. E aí, Alan? We have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Essa aqui é o hino da Ria Boutique. E a marca do Gigold no telão aí, neném. Você partiu meu coração. Só quem usa a marca do Gigold vai cantar bem alto já. Pra você que de mandar. Canta aí. Agora veja o som. O Bangu virou, pai. E nosso parceiro empresário Rivelino, lá na piscina do Rivelino, também tá na área. Um abraço pra você, empresário Guilho, Raul Gital também por ali. E o Gui? E aí, Jorge dos Culpados? Agora vem. Um abraço especial aqui do Dinho. Pega, meu animal. Vai bebendo, vai fumando, vai fumando, vai bebendo, vai bebendo, vai fumando, vai fumando. O Alanzinho da BD 40, ele bora pra cima, Rodrigo da equipe 5 agora. As molecas já estão na fita, as molecas. japa. E a minha panelinha. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos, pegava teus amigos, pegava teus amigos. Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa praga. E ela vai ser papapapá. E meu parceiro Doidinho e os empresários da Ceasa, ele vai fazer caqueado. Vai no caqueado, bora, bora do gingado. Vai no caqueado, bora, bora do gingado. Ele dá valor, dá valor, dá valor, vai. Vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido. E doida que do bruto, e doida, que doida, e doida, que doida. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o Rodolfinho. Ela quer dar pra bandido. Bora, meu parceiro Rodolfo. Mas ela quer o meu amigo Marcelo Silva também. E o meu parceiro Robert já falou. Essa aí é patenteada do Robert. Pega, meu animal. DJ Lohan que tá segurando. E o nosso amigo Denis Souza. O urso da Duque Gold e você. O Bangu virou. Minha amiga Valda, Carmen Steffi, a Letícia Santos, Alice Kelly. Tá todo mundo aqui, ó. Planejei um assalto foda, mas valioso piorou. Mas valioso que não dá nossa tropa. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, que é pressão já. O bonde das maravilhas, canção pra valer. E no nosso telão tem um super poder. Clínica Odontológica Pop Dentes é referência no Pará. Sempre uma perto de você. E a pressão não pode parar. Vai, vai, vai. Crocodilo, sábado de aleluia. Fala, Gordinho. Sábado, dia 20 de abril, sábado de aleluia. Lá em Trambioque, Barca Arena. Tem a volta do Crocodilo por lá. E essa é mais uma do meu parceiro Doradão. E essa vai explodir, vai explodir. Vai. Yeah! aqui é muito firme, ó. Só pra quem tem tatuagem vai cantar bem alto. É crocodilo. Gigante Crocodilo Prime. Prime. Prime. Prime. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Parceiro Arlen, já tá na areia, dona Ilze. Sua esposa, obrigado, Arlen. Rodrigo da equipe 5, você. Não é bom nada. Você é a primeira dama aí, segura, Rodrigo. Alanzinho da Manicuritelli. Bora já pra você, o Gabriel. Leonardo Oliveira. É a panelinha. Nosso amigo Johnny Felipe, o Renato Rambo, você e os nossos donadinhos. Obrigado sempre pela moral, valeu. E nosso parceiro Thiago Tormento, o rei do camarote, já tá aqui na retaguarda. Um abraço, Dudinho. E o nosso amigo Zero Umbala, ele tá tudo de zorro. Bill, dá um shake com o pancadão. E o nosso parceiro Luan da Crocovip, direto de Outeiro pra curtir aqui em Coraci. Obrigado, valeu, moleque! Olha o caqueado, olha o caqueado no gingado balançado. Bora, meus super meninos, também tá comigo, assim vai. Olha o batidão, olha o batidão, batidão, batidão. E vai logo preparando que segunda-feira a parada é do bloco do Animarituba. E na terça-feira o Jurunas pega fogo. Pinheiro, eles estão aqui, ó. Vamos dançar, vamos curtir. Onde você vai estar? E aí, Luan, da Crocovip? Um abraço a você, Luan. Porque eu voltei nesse tempo que fiquei. E meu parceiro Cristiano. Ver, a Erika, a Dani. Um abraço especial pra vocês aqui dos irmãos. Gorduidinho Pressão. Preciso te encontrar. Esse trio aí é croco, moleque. Eu sei que um dia você vai. Bora, Cristiano. Bora, Erika, bora, Dani. Eu sei que. E assim, frescura também tá na área. Macaquinho Saúde tá de volta, moleque. E aí, macaquinho? Pra cima! E dia 30 de março é aniversário do meu parceiro Leonão dos Fugitivos. E vai ser no baile do presidente. DJ FP do Trimbala. O Crocodilo Mauro Sou do Para Clube. E vai ser pressão. Vai ser assim, ó. Vai, vai. Dali, dali, dali. Dali de dedinho. Dali, dali na pressão. Dali, dali na pressão. Bora, Jamaica. Desalhe dia 30. É o teu também, moleque. Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, pux Te apresentar o gigante croco primeiro. Prime, Prime. Já sabe qual é? O mundo e o Dinho é pressão o tempo inteiro. E agora? Vamos lá pro croco. E o quê? Que tá tudo bom. Gigante infinito, cabelo na régua. Ele olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim. Vem com o gordo e o Dinho. Amigo Rodolfo disse, ó, os super meninos estão no apoio. Obrigado pela moral. Aqui na minha ponta esquerda. E aí, como é que é? Como é que é? Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Só as mulheres que não dependem de homem pra nada. Joga a mãozinha e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Vai virar. Parceiro Rodrigo do Croco também. Já tá por ali, bora Rodrigão. Um abraço aqui do Dinho. Dinho Pressão. Bora Rodrigo. Chega aqui rapidinho. O nosso amigo Neguinho falou: hoje eu tô no meu setor. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri sem... Essa música aqui é firme, ó. Mas não vou chorar. Lutei por nós dois. Não vou desistir. Você, você é meu. Você, DJ, você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Consigo esquecer o beijo seu. Alan Souza, amigo Fike, o Biel, o Rodrigo, o Alanzinho da BD40L, o Vitor, o Japo, o Leonardo Oliveira, toda a minha panelinha reunida sempre aqui, ó. Obrigado, minha panelinha! Obrigado pelas palavras, meu amigo Leonardo Oliveira, e meu parceiro Biel. De que tá é você? E a nossa amiga Cristina Souza aqui, ó! Bota pra cima, minha panelinha! Arrepia, meu animal! Você já! Entra pai, entra mãe, entra filha, quem era inimigo agora é amigo. Panelinha! Essa galera! Essa galera é uma tremenda panelinha! Lá os puxa saco, tem moral! Ah, o puxa-saco tem muita moral. Todo mundo faz parte da panelinha. E aí? Essa galera é uma... E meu parceiro Pato e a família Maguari também já na área. Que é a onda dos mal falados. O dinheiro da saúde. E já chegaram juntos. O dinheiro da educação. Lá vem que com desgraçado, hein? Carinho pra ficar na panelinha. Come o dinheiro da saúde. Come o dinheiro da educação. O Vitinho Souza e a Lorena. E que comer bem que... Lorena Azevedo, casal panela. Top do Grogo. Não sai. Olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Pega, meu animal!